pista livre, autorizado pouso, o vento é 200 graus, 8 nós, ajuste 1014. 208 livre pouso, grato, capitão. Abaetel no 401, inicia agora um 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, no 401. Desça para 3.000 pés, ajuste 104. 3.000 pés, ajuste 104, gol. 1.697. 3.000 pés, gol. 1.697. 3.000 pés, gol. 1.697. Objeto 6721, ao ingressar no pátio 3, observe o sinalizador para o parqueamento. 014, né? Para o gol 1.697. Afirma. No 328, desça para nível 040. 40, 328 a gol, obrigado. Gol 902, centro Recife, 1545, gol 924. O objeto 702, em Hernan, na sua posição Jonas. Os 917 agora. Positivo, vai até. O gol 1754, pushback acionamento, posição número 8. Da 9355, está autorizado táxi via Juliette Alfa Golf. No ponto de espera da 28, torre 118, decimal 6. Gente, via Juliette Alfa Golf, 18,6, no ponto de espera da 28, está 9355. 9355, confirme, POB 182. Confirmo. Passou pra lá. Ano 754, após a passagem do TAM, autorizado pushback. Após a passagem do TAM, autorizado pushback, ano 754. Sem ingressar na taxa Alfa. Esquerda, sem ingressar na Alfa. Reduza para 220 nós. 220, 322 da Gol. Boa tarde, 3566 da TAM, livrou na sua escuta para ingresso na Alfa. Alfa e Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo para o Pátio 3, vai reportar. Doutor, gol 600, desloca, rebaixado, cercado, final 5 milhas. Gente, continue a aproximação, gol no 600, aguarde autorização de pouso. O vento é 200 graus, 9 nós, o ajuste é 10 no 4, os últimos 90 metros impraticáveis. É, essa é a autorização, gol no 600. Na 9355, informe que o tráfego no sentido contrário ingressa na Kilo. Sente, o 9355. Sério, 2-3, o chão de controle por seguro em ano 2-0, decimal 9-9, sério 2-7-3-3. Salvador, boa tarde, está 3173, autorização Guarulhos, centro da CNF. Aos 8 nós. Obrigado, pouso, gol 9600. Acho que é autorização. Confirmando a 28, só está faltando em operante 90 últimos metros, certo? Está 3173, os últimos 90 metros estão em operante, ok? 90 metros, obrigado. em 121 no decimal 9. Betel no 40. Sol 129, Betel no 40. Táxi Gol 1754, 3 horas e 34, Salvador com 37 a bordo. Solo, baixando 401 na Lima, para táxi Gol Paxi. Tome Papa Alfa Kilo, a 1010 e extensão para 1500 no corredor Veracruz. Juliet Alfa Golf, no ponto de espera da 28, 118 decimal meia. Juliet Alfa Golf, no ponto de espera 28, 118 meia, gol 1754. Gol, Abertel, no 401, poderá seguir o gol, destino do Abertel 43, estamos aqui na Lima. Abertel, no 401, autorizado até o pátio 3, siga o gol à sua frente. Positivo, muito grato. Paulo, gol 1600, livrou. Alfa Kilo 6, plano de voo. Tá com plano de voo para Alagoinhas, o Papa Alfa Kilo, e RMK 3GL na 17 em Salvador, logo após com o plano direto Alagoinhas, o Papa Alfa Kilo. Ok, acerta as pontas 5404. Confirme o nível para Alagoinhas? 1.500 pés autorizado, senhor Alfa Kilo. Gente, 1.500 pés, está o time no 0-4. Intenções de fazer o que, Salvador? PGL, vai tocar MD 97 depois conseguir falar do isso. Poderia confirmar o transponder? 5404. 5404, Alfa Kilo. Ok, o Alfa Kilo prossiga para a rotatória Simões Fini com a visual Caródulo. Direto rotatória, vai informar visual aeródromo ou Alfa Kilo. Receptor localizador, gol 1697. Aguardando uma aeronave tipo Bandeirantes, que vai ingressar também nesse pátio, vai estacionar mediante coordenação aí da infraero. O senhor ingressa e mantém posição. Gol no 600. Desde que está vencendo no pátio 3, visual Bandeirantes, mantendo posição. Gol no 600. Correto. 200 graus, 89. Positivo, confirma a pista operatória central? Quase toda, menos os últimos 90 metros. Ok, obrigado. Quero agora autorizado a prosseguir seu táxi até o gate 6 dúzia. Autorizado 6 dúzia, Gola 600. Oi, Salvador, boa tarde, eu sou 9355, ponto de espera 28, pronto. Já 9355, mantém o ponto de espera. Uma 600, está autorizado gate 06. Autorizado 06, o gol no 600. Fez 173, está pronto para conta? Gol no 697, autorizado pouso. Gol no 697. Autorizado. pouso, Gol no 697. Solo Salvador Azul 4089 para Vitória, por isso que 50 nível 360. Afirmativo. Aguarde autorização. Azul 91, chave no centro Brasília 2485, alternativo Brasília 3491. A linha para parte para decolagem imediata, tá 9355. É, vai alinhar, tá 9355. O número 97, Solange Salvador, aos 23, vai livrar à esquerda, chamar o solo, 121 decimal 9, sem ingressar na taxa Alfa. Bem-vindo a Salvador. Positivo, tá, livrar o 21 decimal 9, sem ingressar na Alfa. Afirma. Tu chamou Paulo? Papa Tango, Mike, Foxtrot, Oscar, para o táxi do Parque 3, para o Parque 5. 210 graus, 9 reais, aguarda autorização de pouso. Reporte está embaixo, gravado. Reporte para lá, obrigado. 9355, vento 210 graus, 8 nós, autorizado a decolagem. Decolagem, 9355. Tier 1-4. 1014, Tier 230 and clear ILS approach. Gol 1697. Gol 1697, autorizado táxi via Alfa Juliette, reporte no portão. Reporte na Juliette para ingresso no pátio principal. Alfa Juliette, Botarina Juliette, Gol 1697. Solo Salvador, 8001, solicita nível 330 para Recife. Confirma, era ótimo, Solo. 8001, solicita nível 330 para Recife. Aguarde autorização. Ciente. Tudo isso, chega agora, controle de Salvador, frequência 1199, 35, Salvador. 9355, decola 24, mantém a proa até 3000, chama o controle 119 decimal 35, tá 9355. Gente, vai chamar o controle 1935, pode ir. Torre, o gol 328, a pista continua interditada, 950. O gol no 328 forma os últimos 90 metros impraticáveis. O vento é 200 graus, 8 nós, o ajuste é 1014, autorizado pouso. 90 metros, tá, obrigado, tá lá, baixar travado. 02. Oi, Salvador, boa tarde, tá 9355 decolado na sua escuta. 9355, contato radar, super nível 300, perfil Goleval. Gente, 300, Goleval. Confirmando, mantém a pro até 3000, senhor? Tá presente, vou direto Gole. Sim, direto Gole, 9355. 35, torre 198, decimal 6. O transponder é o 5421. 3173, autorizado Guarulhos, campeão espírito 0340, decolando a 22, mantém a proa até 3000, curva esquerda, saída Gole, Eval, conta o Pito, o controle 1935, confirma o transponder? Siga. Como é que eu vou aqui, né, senhor? Transponder 5421. Ah, vou levar o meu de 5421. Próxima Juliette, gol no 697. Boa verifique frequência para um 2345, Kilo Quebec Serra. Dá um 9735, Mike Foxtrot Oscar. Você é 9355? Diga. Semana autorização é após Eval Vodner, confere? Eval DCT positivo, você é 9355. Controlou, Papa Alfa Kilo, tá visual com o campo. Gente, Papa Alfa Kilo, chame agora a torre, 186, Papa Alfa Kilo. 186, grato, Alfa Kilo. O Papa Alfa Kilo tá mantendo o nome que a gente faz próximo a rotatória, já avisou com o campo. Gente, faça a aproximação para o 97, aguarde. Aproximação para o 97, aguardando, Alfa Kilo. O Gol 9754 autorizado a decolagem, vento 200 graus, 8 nós, o ajuste é 1014. Após a decolagem, vai manter a proa até 3.000 pés. Informa que possivelmente detectará no seu TICAS uma aeronave de pequeno porte, mantendo 1.500 pés em aproximação para a cabeceira 97, sem interferir com o seu tráfego. O Gol 9754 autorizado a decolagem. Azul 4089, pronto para cópia? Prossiga. Azul 4089, está autorizado para Vitória, nível 360, aperisco 50. A pista é a 28, mantém proa até 3.000 pés. Curva à esquerda, saída Gole, Eval, Eutz. Controle 119.35, torre 118.6. O transponder é o 5426. Autorizado Vitória, nível 360, aerovia 350, decola 28, mantém a proa até 3.000 pés, após esquerda, intercepta Gole, Eval, Eudes. Controle 119.35, a torre 118.6, transponder 5426, azul 4089. Fechamento correto, reporte para push. Chamamos. Uno 754, decola os 29, chame o controle, 119.35, um bom voo. 1935, obrigado. Com 1328. Toque é emitido, vento 200 graus, 8 nós. O Alfa Kilo. Autorizado, toque remédio, Alfa Kilo. 390, Aron Elin, o gol 1754. 09355, passa nível 120, chama centro Recife, frequência 133.25, alterna 1264, boa viagem. Então 9355, controle. Siga. Passa nível 130, chama centro Recife, frequência 133.25, alternando 1264. 3325.64, 9355. É 8001, pronto pra cópia? Na escuta, prossiga. É 8001, tá autorizado pra Recife, nível 330, Upper Whisky 58. A pista é a 28. Mantém proa até 3.000 pés, após curva à direita, saída Aron Melim. Chame torre 118.6, controle 119.35. O transponder é o 5407. Autorizado, Salvador para Recife, nível 330, Upper Whisky 58. Decola na pista 28, mantenha proa até 3.000 pés, curva direita, Aron Melim. Torre 118.6, controle 119.35, transponder 5407, então 8001. Tá, 8001, cotejamento correto, reporte para PUS. Ciente. 150, 150. Descending flight level 150, the next firing. Bianca Brasil 6320. Aqui. A saída é Gólide, né? Papai Uniforme Alfa Kilo, toque arremete às 3-2, siga em frente para ingressar no corredor Axé. Siga em frente para ingressar no Axé, o Alfa Kilo. Do 2230 WHILS 28 and the girl on locker. Passaredo 2230, continue your approach. Wind 200 degrees, 08 knots, QNH 1014. We at land, Passaredo 220, Craft 2230. Roger, clear the power landing, Passaredo 2230. Autorizado, curva à esquerda pro Alfa Kilo? Afirmo, chame o controle. Não, chame o controle 199.35 antes de vai efetuar a curva à esquerda. Vai chamar o controle, o Alfa Kilo. Papo 200. Controle Salvador, o Papo de Papo Alfa Kilo, decolado da 17. Já tu escuta? Autorizado da presente, senhor, pro direto para Lagoinha, senhor Alfa Kilo? Negativo. Ou para sair no corredor Axé inicialmente. Axé inicialmente, senhor Alfa Kilo. Bom, Salvador, está 8001 no pátio 3, solicita a posição de acionamento. 8001, autorizado pushback e acionamento. Autorizado pushback e acionamento, então 8001. Foco pro Alfa Kilo. Papa Alfa Kilo, curva à direita agora, tráfego na uma milha da final da pista 28. Curva à direita agora. Curva à direita, Alfa Kilo. Brazil 6320, reaching flight level 150. 64. Segura o chão, está lá no curso do localizador, objeto 672. Tira o andar, como levou para o controle. Bianca Brazil 6320, reaching flight level 150 from further descent. Oceanet 6, Avianca 6320, descer flat level 130. Oceanet flat level 130, Avianca Brasil 6320. Autorização é o número 5 para a cópia. QNH 1094. 1094, número 5, saída prevista por Caracaju, senhorita. Aron Aracaju, a saída até 356. Aron Aracaju, grato. Solo azul 4089, 29, pois pushback acionamento. 2230 underground at 35, now contact ground control. All aircraft, remain my frequency and standby. Roger, we'll leave the runway and remain in our frequency, Passaredo 2230. Boa tarde, Vitor 3661, informação Quebec. Alô, 3661, ciência da informação, Quebec, autorização para IDELS 180. Contact ground control, frequency 121, small 9. Roger, we're leaving on Charlie Taxiway and call ground 121, small 9. Thank you. Perfect. Commodore Brown, good afternoon, passenger do 2230. 2230, taxi via Alpha Juliet, apron 3. Pay attention for the marshal. Roger, Alpha Juliet and for apron 3, passenger do 2230. Could you confirm if the cargo apron? Yes, so 2230, April is going to be April 1, and in at the remote area, pay attention for the marshal, remote area, position 1-2. Roger, then we continue straight ahead until the remote area, passenger 2230. Correct. Coming to 3000 feet on Canet 1014, Yankee Brazil 6320. Mike Bravo Uniforme, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 090. 090, Mike Bravo Uniforme. Autorizado para Fortaleza, nível 370, pela rota Pesolo 19, decola da pista 28, mantém proa até 3000, após curva à direita, saída Momo, transição Frote, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5433. Nível 370 para Fortaleza, Brasil 1928, mantém proa até 3000 pés, após direita Momo Frote. 1-1-9-6 e 5-4-3-6, 3-3-4. Correto, chame para acionar 3-2-3-4. Certo. Ô, Salvador, gol 1-8-0-6, tem um estimado aí de nosso autorização, posicionamento, estamos com voo atrasado. Sim, senhor número 2, aguarde mais 2 minutos. Gol no 600, copia? Copia. Gol no 600, autorizado Salvador Natal, nível 370, pela rota Pesolou no 0, decola da pista 28. Após a decolagem, mantém a proa até 3000, então curva à direita, saída Aron, transição Zipar. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5436. Autorizado, nível 370, Natal, cruzador 1-0, decola da 28, mantém 3000 pés, depois com a direita na Aron Zipar. Controle 1935, 1486, acione 5436, o gol no 600. Contingimento está correto, chame para acionamento no 600. Chama para o táxi azul 4089, alterna Confins, autonomia 440, 100 a bordo. Canet 1013, report when establishment localizer 102 right turn bank Brazil 6320. Brazil approach control, good afternoon, descent into descent 31903, flight level 150 for fire to descent, information Quebec. Mike Bravo Uniforme, reassuma navegação, foi na proa de Cali, Mike Bravo Uniforme. Na proa de Cali, Bravo Uniforme. 3193, Scott Identity, via repeat, arrive, this at level 050, UNH-1013, radio severe, repeat. Okay, descend by repeat, arrival, descend to 5, 50, UNH-1013, thank you. Eu vejo até 3000, direita, Aron Merlin, 1935, controle 1862-5415, o código transponde, forma na velocidade. Correto, gol no 924, copia. Solo Salvador, 8001 para o táxi. 8001, autorizado o táxi via Pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6, com CNPOB, autonomia alternada. Pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, ponto de espera, torre 118.6, alterna Natal, 0338, autonomia, 75 a bordo. Gente, no ponto de espera, 18.681. O gol no 924, pronto para cópia. Gol 924, autorizado Salvador Maceió, nível de voo 350 pela rota Upper Whisky 58.